Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 15 a 24. E eu quero falar sobre Jesus, a paz de Deus para o nosso desespero. Jesus, a paz de Deus para o nosso desespero. Esse é o quarto sinal. Nós falamos do primeiro, quando Jesus é a alegria de Deus para a nossa tristeza, quando Ele transforma a água em vinho. Depois, a gente viu que Jesus é a alegria de Deus para nossas fraquezas, quando Ele pega um homem que há 38 anos não andava, aí essa era a fraqueza dele, e Jesus então diz a ele: levanta, pega a tua maca e anda, e ele andou. Depois de 38 anos sem andar, era a fraqueza dele. Jesus é a solução de Deus para a nossa fraqueza. Jesus é a solução de nós para nossas insatisfações ou para nossas necessidades. Foi o que a gente falou semana passada, quando lemos o capítulo 6 de João, versículos de 1 a 15. Quando Jesus transforma ou multiplica os pães e os peixes. E a gente vai ver isso no capítulo 6, de 1 a 15, e logo depois, nos versículos de 25 em diante. O quarto sinal é exatamente... É Jesus a solução de Deus, ou a paz de Deus, para o seu desespero. E a gente vai perceber que isso ocorre logo depois da multiplicação dos pães e antes da explicação da essência, do propósito da multiplicação dos pães. Então, por isso, eu quero convidar você a ler comigo o capítulo, versículo 16 até o versículo 24 de João, capítulo 6. E a palavra do Senhor diz assim: Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhe disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus havia estado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinho. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou no barco e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai bendito, fale conosco nesta noite. Fale ao teu povo através da tua palavra. Pois quem pode traduzir a tua palavra com precisão, a não ser o Espírito Santo? Eu me satisfaço, ó Deus, em apenas e tão somente ser um instrumento nas tuas mãos. Pai bendito, que cada pessoa que aqui está ouça a tua voz e atente para aquilo que o Senhor quer nos falar. Pai bendito, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus é a paz de Deus para o seu desespero. Se você for um pouco atento, e não precisamos nos esforçar muito, você vai perceber que as pessoas do nosso tempo estão, num certo sentido, desesperadas. E esse desespero vem em função da falta de esperança. A confiança nos homens já provou que não é segura. Quantas vezes as pessoas confiaram nos homens e os princípios e os valores dos homens falharam e agora não tem mais onde se segurar? Quantas vezes nós mesmos confiamos no nosso próprio potencial, na nossa própria capacidade, e descobrimos que confiar em nós mesmos não é uma medida de todo inteligente. E quantas pessoas querem confiar em Deus e buscam igrejas, e essas igrejas ensinam as pessoas a serem dependentes do pastor ou do líder que está à frente da igreja, e isso não traz à pessoa segurança na alma. E isso faz com que, quando nós passamos por dificuldades, por tempestades, aí a coisa complica para o nosso lado. Porque não podemos confiar nos homens. Porque não podemos confiar na fé dos homens. Porque não podemos confiar em nós mesmos. E aí falta algo muito importante, que é aquela confiança em Deus e que precisa ser exercitada e que não se aprende de uma hora para outra. A fé em Deus é o resultado de um caminhar com Deus. Mas o fato é que muitas vezes nós somos abatidos, nós somos assolados por tempestades, e o grande problema é que nós não sabemos como sair delas. Nós somos abatidos por tempestade e muitas vezes o nosso coração fica angustiado, fica desesperado. E o problema do desespero é que a gente perde a razão e começamos a buscar a solução do problema em qualquer lugar ou qualquer pessoa que diz que pode solucionar aquela questão. Mas nós sabemos que só há um que tem esse cuidado de nós. Nós sabemos que só há um que, em meio à tempestade, pode nos ajudar. E muitas vezes ele permite que passemos por essa tempestade, e muitas vezes até cria uma tempestade para que passemos, para que nós tenhamos uma experiência com ele, uma experiência pessoal com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Porque o que ele quer é justamente isso, não que você tenha uma fé emprestada, conforme já disse algumas semanas atrás, mas uma fé pessoal, algo que revela a sua experiência com o Senhor. E é justamente nesse momento que muitas pessoas abandonam o Evangelho, nos momentos da tempestade. É nesse momento que a pessoa mostra em quem realmente ela confia, se confia em Deus ou não. Me lembro de uma história na minha família, que quando uma pessoa da minha família ficou doente, já foram logo buscar lá em tudo quanto é igreja a solução para o problema. Se nós cremos em Deus, não vai ser a igreja X que vai dar a solução para essa questão, mas o Deus em quem confiamos é que vai dar a solução para o nosso problema. Portanto, as tempestades da vida, elas são comuns, eu diria até necessárias, mas talvez você esteja passando por uma delas. E eu fico imaginando o quão difícil é. O seu coração fica abatido, seu coração fica entristecido, porque você está em meio a uma tempestade, você não sabe como sair, e você olha para o céu e diz: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, venha, me ajuda. Me ajude, ó Deus, eu preciso tanto de ti. Só Deus e você sabe exatamente qual a tempestade pela qual você está passando. Mas eu olho para esse texto, e esse texto deve ser compreendido à luz também de Mateus capítulo 14, de 22 a 36, e também Marcos 6, de 45 a 56, porque trata-se da mesma história que João está reproduzindo aqui. Só que nos outros textos você percebe alguns outros detalhes que nesse em especial você não percebe. E à medida em que eu estiver falando, eu farei menção dos outros textos para destacar alguns aspectos que eu considero de grande importância para sentirmos paz, a paz de Deus, quando nós estivermos passando pelas tempestades da vida. Como disse, eu penso que as tempestades da vida, os momentos difíceis, eles acontecem e são até necessários. Mas como passar por eles e ainda assim sentir paz no nosso coração? A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui, e que você prestasse bem atenção, é que a sua adversidade não está fora do controle de Deus. Seja lá qual for a tempestade pela qual você esteja passando, quero que você saiba que não está fora do controle de Deus. Eu até diria que isso faz parte do plano de Deus. Isto é, isso pode ser uma surpresa para você, mas não é uma surpresa para Deus, porque Ele sabe todas as coisas. Dê uma olhada comigo no capítulo 6 de João, versículos 15 até o versículo 18. João, capítulo 6, versículo 15, diz assim: sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eu queria destacar aqui uma coisa importante, é que nós estamos falando do momento logo depois que Jesus havia multiplicado os pães e os peixes, e as pessoas, não entendendo a essência daquele sinal, queriam proclamar Jesus rei. E Jesus, não querendo ser proclamado rei por eles, Jesus foge da presença daqueles homens. Não entenderam absolutamente nada daquilo que o Senhor queria ensinar. Versículo 16, o texto diz: ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro, Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Versículo 18: soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Os discípulos do Senhor, depois de também terem participado daquele grande sinal da multiplicação dos pães e dos peixes, viram que Jesus saía e foi para o monte para não ser coroado por aqueles homens, porque não era essa a intenção do Senhor. E aí então eles tomam o barco sob a orientação do Senhor Jesus, e tenho certeza de uma coisa: Jesus sabia exatamente aquilo que eles iriam passar, mas Jesus não foi com eles, deixou que eles fossem sós, porque Jesus queria que eles tivessem uma experiência pessoal com Ele, uma experiência pessoal com Deus. Portanto, o que nós estamos vendo aqui não é uma simples casualidade, é simplesmente o cumprimento do plano de Deus. Ele queria que fosse daquela forma para ministrar na vida daqueles discípulos, porque eles precisariam aprender algumas lições e que eram de fundamental importância para a vida deles. Jesus então deixou que eles pudessem ir, e uma grande tempestade envolve aquela embarcação. Uma grande tempestade envolve aquela embarcação, de maneira que eles ficaram apavorados. E lembrando que naquele grupo estavam homens que eram pescadores, os discípulos de Jesus. Quando a gente cantava, quando criança, aquele Pedro, Tiago e João no barquinho, eles estavam aqui. Eram pescadores. Deveriam ter passado por muitas tempestades, mas por alguma razão aquela estava incomodando ou desassossegando o coração deles, e eles estavam aterrorizados. Conforme o texto diz: soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Eles ficaram aterrorizados por passarem por aquela experiência. Assim como você fica quando passa pela sua tempestade. E eu não gostaria de nominar a tempestade pela qual você possa estar passando, mas para que você mesmo refletisse, porque muitas vezes, ou talvez hoje, você esteja vivendo um momento difícil. Um momento que nós possamos chamar de tempestade da vida ou da sua vida. Mas o que eu gostaria que ficasse claro aqui é que essa tempestade não é uma surpresa para Deus. Pode ser uma surpresa para você. Talvez você não tenha planejado isso, mas esteja certo, certamente é plano de Deus para ministrar na sua vida. É uma oportunidade que o Senhor está lhe concedendo de ter uma experiência pessoal com Ele. Logo, nós entendemos que a tempestade ou as tempestades da vida ou a adversidade não está fora do controle de Deus. Na maioria das vezes, Deus permite para que venhamos a termos uma experiência com Ele. Essa é a situação, essa é a primeira lição. As tempestades da vida, elas são plano de Deus. Basta você lembrar que nada acontece se não for pela permissão de Deus. Ele permitiu que assim fosse e que aqueles discípulos passassem por essa experiência. A segunda coisa de grande importância também é que a sua adversidade é uma grande oportunidade para o seu crescimento espiritual. A tempestade pela qual passamos, ou as tempestades pelas quais passamos, não é só um plano de Deus, mas é uma oportunidade, ou uma grande oportunidade para o seu crescimento espiritual. Dê uma olhada comigo no capítulo 6 de Marcos, versículo 52. Como disse, esse é um texto paralelo a este que nós estamos lendo aqui. É a mesma história. No entanto, não fala aquilo que eu quero mencionar aqui. O texto de Marcos, capítulo 6, versículo 52, diz assim: pois não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. O texto dá conta, em Marcos, capítulo 6, versículo 52, que os discípulos do Senhor Jesus não entenderam absolutamente nada em relação àquela experiência. O que Jesus queria ensinar com a multiplicação dos pães e dos peixes? E o que é mais forte para mim aqui é que o texto diz no final: o coração deles estava endurecido. O coração daqueles homens estava endurecido. Por isso é que eu posso afirmar o que afirmei no primeiro momento, quando a nossa tempestade é um plano de Deus. E por isso eu posso afirmar aqui também que as adversidades ou as tempestades pelas quais passamos, que é o plano de Deus, é uma oportunidade para o nosso crescimento. Porque você pode parar e pensar um pouquinho, e você vai chegar à conclusão que eu cheguei. A gente normalmente não aprende nada em momentos de grande alegria. Aliás, a alegria não é nada didática, né? Porque se tem um momento em que nós não pensamos e que nós não aprendemos absolutamente nada ou aprendemos bem pouco, é quando está tudo certo, tudo alegre, tô festa, time do coração ganhou, o bebê nasceu, aquela coisa toda. Alegria enche o nosso coração e a gente se torna pouco reflexivo e mais emotivo. E aí então a gente olha para o texto e percebemos que Deus apela para o nosso entendimento. E aí eu me lembro do que Tiago diz no capítulo 1, se você puder me acompanhar, no versículo 2. Tiago capítulo 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem, versículo 3, que a prova da vossa fé produz a perseverança. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Eu queria só chamar a sua atenção para a palavra provação aqui em Tiago, porque a palavra grega aqui, traduzida por provação, é peirasmo. E a palavra peirasmo quer dizer tanto provação quanto tentação. Então, se eu puder traduzir para você de maneira literal, eu diria: meus irmãos, tende motivo de grande alegria o passardes por tentações e por provações, uma vez que a palavra peirasmo significa tanto provação quanto tentação, embora a tradução esteja dizendo provação. Qual é a diferença de provação e tentação? A aprovação vem de Deus, e o propósito da aprovação é que eu e você cresçamos. A tentação não vem de Deus, vem de Satanás, e o propósito da tentação é destruir-nos. Mas percebam algo interessante: no que diz respeito à tentação, é Satanás querendo nos derrubar. Mas veja, Satanás não pode tentar a ninguém sem a permissão de Deus. Satanás tenta as pessoas, mas ele tenta sob a permissão de Deus. Então Deus diz a ele: você pode tentar, mas você não pode tentar além do que o meu servo pode suportar. Ou seja, a provação não é sobre-humana, então nós não podemos dizer: essa aqui não dá. E segundo, quando Deus permite que nós passemos por tentações, Ele nos dá um escape, e nós temos que aproveitar essa oportunidade, um escape, para passarmos por essa. Lembre-se de José, quando foi tentado pela mulher de Potifar, e ele dá no pé. Ele foi aprovado nessa tentação. Num primeiro momento, Deus permite que sejamos tentados. Mas se você for tentado, embora Satanás queira destruir você, Deus deu essa oportunidade para que você crescesse, como foi com José. E é assim comigo, e assim com você também. Já a provação, Deus permite que passemos por momentos de dificuldade para lapidar a nossa fé. Ele quer que nós cresçamos. Ele quer que a gente desenvolva. E, lógico, tanto a provação quanto a tentação não é nada fácil. É uma tempestade pela qual nós passamos. Mas nós devemos decidir se queremos passar dessa tempestade bem ou abençoados por Deus, ou se seremos engolidos por ela. Quando falo da provação de Deus, considerando o que diz Tiago, o texto não para aí no versículo 3, mas o texto diz no Tiago 1, 3: pois vocês sabem que a provação da sua fé produz a perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se a gente der um pulinho para Romanos, capítulo 3, nós vamos perceber qual é a ação completa da provação, onde é que Deus quer nos levar. Romanos 5, 3 diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança, conforme foi dito, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, quando Deus nos prova, Ele tem um propósito de fazer-nos crescer mais. Então, a tempestade ou as tempestades pelas quais passamos É uma grande oportunidade que o Senhor nos concede de crescermos espiritualmente. Ninguém chega a ser um homem como foi ou como é Russell Shedd, como a gente gosta dele. Ninguém nasce Russell Shedd como ele é hoje, um grande servo de Deus. Começou pelo começo. Eu imagino quantas lutas, quantas provações, quantas tentações, quantas lutas, provações, tentações. E esse ciclo vicioso vai envolvendo a nossa vida. Não dá para crescermos espiritualmente sem passarmos pelas tempestades. Logo, se você passa por uma tempestade hoje, lembre-se, é uma grande oportunidade para Deus trabalhar a sua vida espiritual. Lembre-se que é uma grande oportunidade de você passar por essa tempestade e sair dela entendendo: Deus é demais, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, porque Ele é vitorioso, Ele me deu a vitória sobre a tempestade pela qual passei. E é justamente quando passamos pelas tempestades como provação ou tentação e somos aprovados que damos testemunhos. Passei por uma situação assim, mas Deus me deu a vitória. E só você sabe. Alguns irmãos, problemas de enfermidade, outros com problemas familiares, outros com problemas conjugais, que vêm à frente e dão testemunho das tempestades pelas quais passaram e como Deus abençoou o lar dessas pessoas, como Deus restaurou o casamento dessas pessoas, quando Deus abençoou a família, a saúde dessas pessoas. Essas são as tempestades pelas quais passamos e nós devemos entender uma coisa e muito importante: é uma grande oportunidade de você crescer. Portanto, façamos como o Tiago. Tenhamos por motivo de grande alegria o passarmos por grandes tentações ou provações, porque a tentação Deus está confiando em você. Talvez você não confie em você, mas Deus está confiando em você. E a tentação e a provação, Deus está lapidando a sua vida. Ele quer que você cresça espiritualmente. Terceiro lugar, eu queria que você entendesse que, apesar das dificuldades da sua adversidade, das tempestades pelas quais você passa, o Senhor está interessado para que você não, interessado em que você não desanime. Apesar de você passar pela tempestade pela qual você está vivendo, está passando, eu queria que você entendesse que o Senhor está desejoso que você não desista, que você persevere, que você continue firme, porque o momento está chegando. Talvez ainda vá demorar um pouco, dependendo de quem a gente está falando, e só Deus sabe todas as coisas. Mas Deus está preocupado com você, Ele está desejoso que você não desista. Nós podemos perceber isso mais claramente no versículo capítulo 6 de João, versículo 15, quando Jesus, Ele vai para o monte, e Ele vai para o monte para orar, e certamente, sabedor da dificuldade pela qual os discípulos passariam, Ele intercedia por eles. João capítulo 6, versículo 15 diz: sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, o texto diz: retirou-se novamente sozinho para o monte para orar. E pode ter certeza de uma coisa: Jesus intercedia pelos discípulos dele. Nós podemos também dar uma olhada em Mateus, o texto paralelo a esse, Mateus capítulo 14, Mateus 14, 23. O texto dá conta do mesmo versículo dito pela ótica de Mateus. Mateus 14, 23, o texto diz: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Jesus subiu ao monte para orar, como quem estivesse intercedendo. Primeiro, para a lição a ser ministrada, porque a lição que ele ia ministrar a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes não estava de toda concluída. A lição se conclui quando ele diz: eu sou o pão da vida, a partir dos versículos 25 de João capítulo 6 em diante, em que ele diz: olha, isso aí, eu só fiz isso para que vocês entendessem uma coisa, eu sou o pão que desceu dos céus. E aí Jesus declara qual é o grande sinal: o pão que desceu dos céus para saciar a necessidade espiritual dos homens. E o que nós estamos percebendo aqui é que Jesus estava orando, porque o ministrar dele não estava de todo completo. Por isso ele intercedia em favor dos seus discípulos também, além de interceder para que a lição fosse a ser ministrada fosse concluída. E ele então, entendo, orava pelos discípulos, porque eles passariam por um momento difícil. Estaria lá de madrugada, no meio do mar, aquela tempestade, de repente o sol tá, o céu está escuro, de repente uma lua e as estrelas, de repente a coisa começa a escurecer e o mar começa a agitar, e de uma forma em que os discípulos começaram a remar, mas o vento era contrário e a coisa estava ficando feia. Eles ficaram desassossegados, inquietos, e ficaram com medo, e poderiam fazer alguma coisa ali ruim ou morrer ali. Então Jesus intercede por eles. O que o texto está querendo nos ensinar, e eu estou querendo transmitir a você, que apesar da dificuldade, a dificuldade pela qual você esteja passando, ou a adversidade, Deus está interessado para que você passe bem por ela. É como Jesus que está orando. O Espírito Santo fica gemendo, com gemidos inexprimíveis, para que a nossa oração seja correta. E eu, nesse momento, entendo que o Espírito Santo fica torcendo para que a gente não desista e que a gente não deixe de aprender a lição que o Senhor quer ministrar nesse momento de luta e de dificuldade. Às vezes a gente passa por tudo isso e esquecemos das lições que podemos aprender com isso. Mas eu gostaria de lembrar que o Senhor está lá ansioso, desejoso, intercedendo para que você não desista, para que você continue firme, para que ao final você veja a glória de Deus. Então não desista, meu irmão, minha irmã, porque o Senhor está com você nessa tempestade. Eu não sei qual é a sua tempestade, não sei qual é a luta pela qual você está passando, eu só sei que parece que o seu barco está indo numa direção e o vento está na direção contrária e uma grande tempestade está se formando sobre você. Você não sabe se vai para a esquerda, para a direita, não tem como sair. A sua única esperança é o Senhor. E muitas vezes nem o Senhor nós vemos. Eu gostaria que você lembrasse de uma coisa: o Senhor vê e está interessado em que você não desista. Não pule do barco. Continue firme. Não desista. Hilton, não desista da luta, Hilton. Vai dar tudo certo. Depois você vai dar glórias a Deus e nós também. Nós vamos glorificar a Deus pela vitória. Não desista. Não desista você também. Em quarto lugar e último lugar também, apesar das adversidades pelas quais passamos, Jesus quer confortá-lo com a sua presença. Apesar dessa dificuldade, ele quer que você entenda que você não está só, que ele está no barco com você. Perceba só o que diz os versículos de 18 a 20. João 6, de 18 a 20. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se no barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele disse: sou eu, não tenho medo. Versículo 21. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiram. No outro texto paralelo, o texto vai afirmar que no momento em que Jesus entrou no barco, a tempestade passou. No exato momento em que Jesus entra no barco. Aqui o texto se atém apenas e tão somente a dizer que com Jesus no barco eles chegaram ao destino. Apesar das adversidades pelas quais passamos, apesar dessas dificuldades, dessa tempestade que você sabe quão difícil é, o Senhor quer que você conte com Ele. Ele quer que você o coloque no barco, junto com você. Ele não quer que você passe por essa tempestade sozinho. Ele quer estar com você. Portanto, não fique só. Deixe o Senhor entrar no seu barco. Deixe o Senhor participar com você nesse momento de tempestade. Porque só assim você vai sentir a paz de Deus em seu coração, nesse momento de tempestade em que o Senhor está presente. Você vai lembrar da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram colocados naquela fornalha ardente, e os três estavam lá, mas quem via de fora via quatro. Qual era a quarta pessoa? Jesus era a quarta pessoa. Você pode estar passando por uma fornalha, você pode estar passando por uma tempestade, você pode estar passando pela adversidade que for. Eu quero que você entenda uma coisa: não precisa passar por isso sozinho. Deixe o Senhor participar com você desse momento. Será muito mais confortante. Será muito mais seguro. Será muito mais fácil. Eu tenho entendido que as grandes dificuldades pelas quais passamos é que nós, Deus permite que passemos pelas dificuldades que são necessárias para a nossa vida. Não dá para vivermos sem as dificuldades. Deus permite que passemos, mas Ele quer participar conosco. O problema é que muitas vezes nós não deixamos e sofremos. Carregamos um peso sobre os ombros que nem nosso é. É dele. Conforme nós cantamos no cântico, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Deixe o Senhor participar dessa aventura que você está vivendo. Deixe Ele entrar no barco. Deixe Ele participar com você desse momento. Será muito mais confortante. Será muito mais fácil. E muitas vezes, nesse momento, as pessoas sofrem de tantas enfermidades. São depressões, são tantas coisas. Porque querem resolver uma coisa que não pode resolver sozinhos. Mas se o Senhor estiver no barco e você colocar nas mãos dele a sua dificuldade, você vai descansar, porque ele pode suportar tudo isso, você e eu não. Logo, eu quero afirmar mais uma vez que a sua adversidade, que apesar da sua adversidade, Jesus quer confortá-lo com a sua presença. Quando Jesus entrou no barco, a tempestade passou, tudo ficou bem. E é isso que o Senhor quer fazer com você. Quer participar com você dessa tempestade. E isso me faz lembrar aquele cântico que a gente cantava quando criança. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem? Como é que é? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passou o temporal, passou o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. e passo temporal. Você não precisa ficar sozinho. Muitas vezes nós sofremos porque nós queremos sofrer. E eu gostaria de terminar fazendo menção em Mateus capítulo 14, que é o, como disse, o mesmo texto. E é uma lição que você e eu devemos aprender. O texto vai dar conta em Mateus 14, versículo 28. Quando Jesus é visto pelos discípulos andando sobre o mar, os discípulos ficaram aterrorizados, morrendo de medo, pois achavam que Jesus era um fantasma. E eu fico imaginando, Pedro é um fantasma, um agarrando no outro. Devia ser uma cena, no mínimo, constrangedora. Pedro e Tiago e João agarrados, é um fantasma. Jesus, sou eu. Não temam, sou eu. Aí Pedro diz, é tu mesmo, Senhor? Então permita que eu vá até aí, andando sobre as águas, como o Senhor está andando. Aí Jesus diz, então vem. E Pedro começa aí. Dá o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro, o quarto. Quando está bem próximo do Senhor, aí ao invés de olhar para o Senhor, o texto vai dar conta que ele começou a olhar o vento, o mar, ele fala, isso não está certo. A lei da gravidade diz que não, isso não funciona. O certo mesmo é eu afundar. Ao invés de olhar para Jesus, começou a olhar para a sua, para a mente, para o pensamento, para o vento, para a água, e olha assim, fica pesquisando tudo, e de repente ele começa a afundar. E Jesus vai, Senhor, me acorde. E Jesus vai e estende a mão para Pedro. E tira Pedro da água. Aí Jesus diz, por que você duvidou, Pedro? Por que você duvidou? Bastava você continuar firme, olhando para mim e não duvidar, e daria tudo certo. Mas Pedro duvidou. É, tudo isso que eu disse aqui não significa nada se você duvidar. Se você ficar com o olho no problema, na tempestade, e tirar os olhos de Jesus, aí não vai dar certo. Você vai afundar. E você vai precisar que Deus, que o Senhor estenda a mão para você. Tudo que eu disse aqui só tem sentido se você crer. Se você não duvidar como Pedro duvidou. E essa é a grande experiência que o Senhor quer que você tenha com Ele. E lembrando o que eu disse, lembre-se de uma coisa muito importante. A adversidade pela qual você está passando é providência de Deus, tenha certeza disso. Deus permitiu. Segunda coisa, Ele permitiu com um propósito, e é de que você cresça espiritualmente. Apesar de você estar passando por essa dificuldade, por essa tempestade, o Senhor está ali desejoso de que você não desista. Não desista. E por último lugar, eu disse, apesar da adversidade, Jesus quer confortar, Ele quer estar com você. Agora, concluí dizendo, não duvide. Não olhe para o problema, não olhe para as tempestades. Olhe para Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém?